Meu querido, nós vamos, neste momento, estar falando sobre o governo de Jesus e os quatro cavaleiros. É o tema do livro que eu escrevi no ano 2010 e publiquei no ano 2011, baseado em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nós não vamos ler agora o texto, porque faremos posteriormente a leitura de dois em dois versículos. Mas nós queremos dizer para você que Jesus veio como profeta, sacerdote e rei. E como rei, ele implantou um reino aqui na terra para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade do Pai Celestial. E nós sabemos que todo governo tem seus pilares, seus fundamentos, suas leis. E nós encontramos no governo de Jesus quatro indicadores fundamentais que vão determinar a eternidade do homem. Meu querido, todo rei tem a sua forma de governar baseada em leis estabelecidas previamente. E o reino de Jesus é um reino espiritual. Os judeus esperavam por um reino material. Mas Jesus revela para João, quando estava exilado na ilha de Patmos, por meio de uma visão, coisas importantíssimas a respeito do seu reino aqui na terra, a respeito do seu reinado. E isto ele revela numa linguagem pedagógica e didática, usando até mesmo termos metafóricos, e tudo isso a respeito do reino de Deus. E nós podemos afirmar, meu querido, no dia de hoje, neste momento, que o governo de Jesus estabelece para o homem o céu e o inferno. Veja que quando Adão, o representante da raça humana, pecou lá no Éden, o homem ficou separado de Deus, sem esperança de uma vida eterna, com Jesus, com Deus, com os anjos, no céu. Mas Deus, no seu infinito amor, olhou para o homem decaído, desiludido, e entrou em aliança eterna com este homem, prometendo seu filho Jesus Cristo para resgatá-lo da situação de pecador, levando-o para uma vida digna e transformada. E isto aconteceu quando ele diz, quando Deus olhou para a serpente e diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso nós encontramos em Gênesis 3:15. Quer dizer que um descendente da mulher viria ao mundo para devolver ao homem que transgredia ou que transgrediu a paz e o amor, restaurando-o da vida de pecador para uma vida eterna com ele, com Deus. E esse homem, meu querido, é Jesus Cristo. Nós sabemos que lá no Éden foi colocado dois caminhos, um de vida e outro de morte. E esses dois caminhos foram representados por duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi liberado ao homem alimentar somente da árvore da vida, isso para o seu sustento espiritual. Mas como alimento cotidiano para o seu corpo material, o homem, Adão e Eva, eles poderiam alimentar de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles pecaram, porque transgrediram a ordem dada por Deus. E o pecado deixou o homem com um fardo pesado, sobrecarregado, com tristeza, dores, com opressão, angústia, orgulho, ira, cobiça, inveja, depressão. Tudo isso ficou sobre o homem pecador. Porque aos nossos pais pecarem, todos pecaram. Todos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas, meu querido, Jesus disse, quando esteve no mundo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes lugar. João 14:2 está escrito essas palavras de Jesus. E nós sabemos que da mesma forma acontecerá com todos que não derem também ouvido ao convite do Rei Jesus. Eles serão rejeitados, separados uns dos outros, assim como o pastor separa os cabritos, né, das ovelhas. Mateus 25:32 relata para nós isso. E também acontecerá como a palavra do Senhor expressa, quando o Senhor disse: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Aqui então ficou definido o inferno e o céu. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ficou definido inferno e céu. Meu querido, o Senhor, ao mostrar para João a sua palavra, através daquela visão, o servo de Deus, ele, em Apocalipse 6, os versículos 1 e 2, e nós podemos ler agora, quem tiver a Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, para lermos a respeito do primeiro selo, que representa para nós a paz de Deus entregue à humanidade. Veja que está escrito: vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meu querido, o selo está sendo usado como metáfora para designar uma ordem, edito ou validar uma lei. Nós sabemos que houve selos que eram usados como anéis nos dedos. Outros eram passados por cima de gesso para ficarem impressos. E no texto de Apocalipse, havia sido selado, quem lê anteriormente ao capítulo 6, pode entender que havia um livro que fora escrito por dentro e por fora. E nós entendemos que não era um livro comum, pois também fora escrito por fora. Mas era também um livro transparente, pois apesar de ter sido selado, era possível ver que estava escrito por dentro. É um livro que retrata as coisas espirituais e materiais de forma clara e objetiva, e por isso mesmo apresenta-se escrito de ambos os lados. A palavra de Deus é este livro, né, meu querido? Mas nós podemos ver que o Cordeiro é o agente promotor da abertura dos selos. Veja que era o próprio Jesus que abria cada selo, que entregava cada selo para a humanidade. E João, inclusive, chorava muito, né? No texto diz que ele chorava porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi digno de abrir o livro, de olhar para ele, de abrir e de, inclusive, ser o agente promotor de abrir cada selo e entregá-lo à humanidade. Apocalipse 5:3 relata para nós como o Cordeiro de Deus foi digno de abrir o livro. Nós sabemos que o selo, ao ser aberto por Jesus, está sendo liberado para a humanidade, o projeto de Deus para os homens na Terra. E ele, ao abrir o primeiro selo, ele estava entregando a paz para os homens. E ela está representada pelo cavalo branco e o seu cavaleiro. E nós podemos ver isto na própria palavra de Deus, quando Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está escrito em João 14, 27. Meu querido, quem tem a paz é portador do arco que simboliza a aliança de Deus para com os homens. Deus, ao estabelecer a aliança dele com Noé, disse-lhe: porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Está lá em Gênesis 9, 13. Então nós sabemos que Jesus entrou em aliança conosco. E como símbolo dessa aliança, ele instituiu também a ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. Oh, glória a Deus, aleluias, porque o Senhor é aquele que entrou em aliança com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é portador da paz e entrou em aliança com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, recebe também a coroa da vitória. E Jesus disse na palavra dele: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está lá em Apocalipse 3, 11. Então, meu querido, nós sabemos que todo servo que tem a paz entrou em aliança com Deus através de Jesus Cristo e recebeu a coroa da vitória, passa a ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E veja que o apóstolo Paulo escreve isso para nós, quando ele diz: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37, está escrito. Então, meu querido, nós também devemos lembrar que foi dito em Apocalipse que a árvore da vida será restituída ao vencedor quando este for morar no céu com Jesus. Glória a Deus por isso, aleluias! Porque este cavalo branco que representa a paz de Deus, a paz do Senhor entre os homens. Realmente, meu querido, Jesus Cristo, ele se aliançou conosco, ele fez uma aliança com nós. E esta aliança, representada pelo arco que foi colocado nas nuvens, que até hoje nós podemos ver isto quando chove, ou quando às vezes arma para chover e nem sequer chove, mas o Senhor coloca os seus arcos nas nuvens, glória a Deus. Também quando nós estamos em comunhão com santos na igreja do Senhor, recebendo ali o cálice que simboliza a nova aliança de Deus com o homem. É a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, disse o Senhor Jesus. Meus queridos, coisa extraordinária, maravilhosa. O Senhor entrou em aliança com este homem. Trouxe para ele a coroa da vitória. Porque quem tem Jesus no coração, recebe esta coroa. É uma coroa entregue pelo Senhor Jesus. A coroa da vitória. E passa a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sai vencendo e para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer no dia de hoje alcançar o seu coração, te dar a vitória, entregar para você a coroa de vida. Porque o Senhor, só Ele pode fazer isto. Só Ele pode te qualificar, dotar você de uma coroa de glória, de uma coroa de vitória. e te dar também, meu querido, a paz que foi entregue para cada um de nós, que já recebeu e que há de receber o Senhor Jesus no seu coração. Receba do Senhor esta vitória no dia de hoje. Recebe do Senhor a paz. Seja um vencedor. Seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Meu querido, o segundo selo representa a guerra. Vamos ler Apocalipse 3, o capítulo 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Meu querido, o segundo selo, ao ser aberto por Jesus Cristo, notifica que a guerra está estabelecida na terra entre os homens, que não fazem parte do seu governo. É uma guerra contínua do dia a dia, por isso é representada por uma enorme espada. E nós podemos conferir isso quando lemos em Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Veja, queridos, muitos esperam a guerra de um país contra outro, mas nós sabemos que esta guerra é a guerra do dia a dia, onde os filhos levantam contra os pais, pais contra filhos. É a guerra do terrorismo que tem assolado e tirado a paz de muitos países. É a guerra dos assaltos, da violência, dos roubos, das mortes, dos furtos, os homicídios. Meu querido, e nós sabemos que este selo está representado por uma grande espada. Isto porque a guerra é contínua, é do dia a dia, onde as brigas, as confusões estão presentes na vida do homem sem Jesus. Mas nós sabemos que com Jesus no coração, tudo isso pode ter um fim, tudo isso pode acabar, porque somente Jesus pode trazer ao homem a paz. Só o Senhor pode trazer àqueles que guerreiam a paz que é própria dele. Meu querido, não queira ficar na guerra, não queira fazer parte dos que guerreiam, dos que estão realmente desobedecendo a palavra de Deus, daqueles que estão se levantando uns contra os outros. Veja nos campos onde existem jogos, como que as pessoas ficam exaltadas, brigam, fazem confusões. É uma guerra contínua. Veja que são tumultos mais tumultos. É a guerra daquele que está tirando do outro. É a guerra daquele que está xingando, que está proferindo palavras que não podem serem ditas, tirando a paz do outro. Meu querido, esta guerra não pode fazer parte da sua vida. Deus não se alegra com isso. O Senhor não se alegra. Você tem que querer estar com Jesus Cristo, porque a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai mudar. E Jesus hoje quer falar ao seu coração. Ele quer trazer para você uma vida nova. Ele quer tirar da sua vida esta paz, Veja que é marido contra mulher, mulher contra marido. Os lares estão destronados, os lares estão destruídos, a família está destruída, a sociedade está acabada, porque a guerra, o espírito de guerra tem tomado conta de muitos lares. Mas Jesus quer mudar esta situação. Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer trazer para você o amor do Pai, que é infinito. E você terá uma nova vida diante dele. Abrace o Senhor Jesus no dia de hoje e sua vida será mudada. Você sairá do estado de guerra e passará para fazer parte da família de Deus, da família do amor, da alegria, da paz e do contentamento. Isso Deus quer para você no dia de hoje. Seja aquele que vai se humilhar diante de Deus, arrepender dos pecados e pedir perdão. E terá a vida eterna com Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Meu querido, o terceiro selo representa a justiça. A justiça de Deus sobre os homens aqui na terra. Veja que nós podemos ler em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, quando diz: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Glória a Deus por esta palavra. Porque Jesus, quando abre o terceiro selo, ele estabelece a justiça dentro do seu governo. E esta está representada pelo cavalo preto e o seu cavaleiro, que carrega uma balança na mão. Querido, a balança foi usada como símbolo de justiça dentro do governo de Jesus. E nós, como exemplo, lembramos de Belsazar, filho de Nabucodonosor, quando ele usou os utensílios do templo de Jerusalém, que estava na Babilônia, que seu pai Nabucodonosor havia trazido quando tomou Jerusalém dos judeus. E Belsazar, usando aqueles utensílios, desagradou o coração de Deus, e ele pôde ver uns dedos de mão de homem que escrevia na parede do palácio. E entre os dizeres estava também escrito a palavra tequel, que quer dizer: pesado foste na balança e achado em falta. Então nós sabemos que os feitos e as realizações da humanidade estão presentes diante de Deus, que julga tudo e todos. Mas o interessante é que o Senhor dá oportunidade a muitos que o aceitam de última hora também. E isso nós podemos ver como é representado, né? Nessa visão foi representado isso, quando diz: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. Em Israel nós sabemos que o trigo equivale à cevada. Da mesma forma que para nós a farinha de mandioca equivale ao fubá de milho. Se isso fosse caristia, uma medida de trigo valendo um denário, três medidas de cevada teriam que valer três denários ou mais, para representar caristia, né? Mas, no entanto, nós podemos compreender isso quando nós lemos a parábola do trabalhador na vinha. Nós vamos entender o que o Senhor estava querendo dizer com isto. E na parábola do trabalhador na vinha, o pai de família saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da vinha. Os primeiros foram contratados por um denário por dia. Perto da hora terceira, foram contratados alguns para receber o que fosse justo, sendo da mesma forma com os da hora sexta, da hora nona, da hora undécima. E no final, o dono da vinha chama o mordomo e diz-lhe: chama os trabalhadores e paga-lhes o dinheiro, começando pelos últimos até os primeiros. Mas todos receberam de forma igual. Todos receberam um denário cada um. Agora, os primeiros trabalhadores murmuraram contra o dono da vinha, argumentando que trabalharam mais horas, que começaram o dia cedo, no sol quente, causticante, e que deviam ganhar mais. Mas o proprietário respondeu dizendo: eu não fui injusto com você, porque paguei o que nós combinamos. Será que passarei por mal aos teus olhos porque sou bom? Então, meu querido, os que chegam também de última hora e aceitam Jesus no coração, recebem da mesma forma que os primeiros. Ou seja, o pagamento, o céu com Cristo, recebem Jesus no coração. Mesmo que o produto não seja igual em quantidade, uma medida de trigo, 3 medidas de cevado, mas o pagamento é o mesmo, um denário, porque a matemática de Deus é diferente. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus é amoroso, Deus é amor, é caridoso. Muitos são salvos de última hora, como o ladrão ali na cruz do Calvário, de última hora, recorreu a Jesus Cristo e recebeu o pagamento, o céu com Jesus. É uma matemática diferente, não é igual à matemática dos homens. Deus não faz acepção se é pobre, rico, feio, bonito. O Senhor realmente ama a todos de igual modo e dá oportunidade para aqueles que querem realmente o céu com Jesus. Possa viver uma vida inteira aos pés do Senhor, ou possa morrer no leito de dor e clamar por Jesus Cristo, arrepender e entregar-se a Ele. O pagamento é o mesmo, o céu com Cristo. Veja, meu querido, que o quarto selo é a condenação. Nós podemos ler Apocalipse 6, versículos 7 e 8, quando diz: havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Meu querido, é a condenação. Jesus, ao abrir o quarto selo, estava estabelecendo a condenação dentro do seu governo. E a própria palavra de Deus, que simboliza a espada, condena o homem quando este não aceita a mesma. Veja que no Antigo Testamento está escrito, em Ezequiel 14, 21, quando nós podemos ler: porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Meu querido, a condenação é o juiz de Deus estabelecido na terra. Os condenados, até receberem a punição com fogo eterno, vão viver abatidos pela espada, vão viver no terror, vão viver na guerra, vão viver realmente uma vida indigna de Deus, porque não ouviram a palavra, porque não aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Os que estão, meu querido, em guerra, ainda têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de aceitar, e de fazer uma volta, e de voltar para receber a paz do Senhor, que aponta para a justiça de Deus. A paz do Senhor está para a justiça, assim como a guerra está para a condenação. Se os que estão na guerra não ouvirem a voz do Senhor, caminham para a condenação. E a condenação, meu querido, é morte eterna, é o inferno, é a separação de Deus. É viver eternamente no lago de fogo com Satanás e seus anjos. É queimar eternamente. A condenação não tem retorno. Os que estão na guerra, sim, têm retorno. pode voltar, pode retroagir, podem arrepender, pode pedir o Senhor Jesus perdão, pode olhar para dentro de si e se humilhar e falar: Pai, pequei contra ti, eu quero sair desta vida de guerra, eu quero sair desta vida de tormento e voltar para o Senhor Jesus, voltar para a paz, recebendo com isso a justiça de Deus, recebendo com isso, meu querido, o céu com Jesus. E também, ele diz, não danifiques o azeite nem o vinho. O azeite representa o Espírito Santo do Senhor, que há de morar no seu coração também. Jesus Cristo entra na sua vida e faz morada, e entrega o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para te guiar a toda a verdade. É o Espírito que consola, é o Espírito que guia a verdade, é o Espírito que convence o pecador do seu pecado do dia a dia. É o Espírito Santo que faz uma obra magnífica na sua vida. Não danifiques o azeite, que simboliza o Espírito Santo do Senhor. O vinho aponta para o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Quando você está aceitando Jesus Cristo, você está aceitando também o sacrifício dele que foi feito na cruz do Calvário. Aquele sacrifício de cruz, onde Jesus derramou o seu sangue, que é simbolizado pelo vinho, quando nós recebemos a ceia do Senhor, o vinho aponta para o sangue de Jesus. E você, ao receber Jesus no coração, você está recebendo o sangue que foi derramado na cruz, você está recebendo o sacrifício de cruz. Meu querido, não danifiques. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não danifiques o óleo, o azeite. Não deixe o Espírito do Senhor que já habita em vós, você que já é crente, se entristecer. Quando você afasta da presença do Pai, quando você não quer mais congregar, você está danificando, você está deixando que o Espírito Santo se entristeça na sua vida. Não faça isso. Reconcilie com o Senhor hoje. Hoje é dia de oportunidade. É dia de reconciliação. O Senhor quer te entregar a paz que aponta para a justiça dele, que te leva à justiça de Deus, que te leva ao céu com ele. Sai da guerra, porque a guerra te leva para a condenação. A guerra te leva para a condenação que está representada pelo cavalo amarelo, pelo quarto cavaleiro. E esta, a condenação não tem mais retorno. Os condenados irão para o inferno, irão para a morte espiritual, irão para a morte eterna. E você não deverá querer fazer parte disso, porque Jesus te ama, o Senhor te ama. Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, porque ele te amou demais. Meu querido, está em tempo, sai do estado da guerra. Os que guerreiam não vão até Deus, não chegam até o Senhor Jesus. Mas se você aceitar Jesus neste momento, se arrepender dos seus pecados, se confessar todos eles ao Senhor, se humilhar diante do Pai através de Jesus Cristo, você terá o céu com ele, você terá o pagamento, você receberá o céu. Não importa o tempo que você já viveu na terra, não importa o tempo, não importa. Uma medida de trigo, 3 de cevada. Você receberá o céu agora mesmo. Você receberá Jesus no seu coração agora mesmo. Não importa quantos anos você já viveu neste mundo, o Senhor te ama e ele quer um encontro com você. Aceite Jesus no coração e você terá vida eterna com ele e será feliz. Em nome de Jesus, meu querido, eu oro por você, porque Deus te ama. E a minha súplica é que o Senhor transforme agora o seu coração e mude a sua mente e o seu coração para ele. Amém? Glória a Deus, aleluias. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo programa, com a permissão de Deus.